3890, autorizado Recife, livre de voo 330, via Purisca 58. Decoladão no zero, primeira curva à esquerda, descida saída Pucajamo, Caju. 5140, transponder. O controle 1-9, décima 8, TAN 3890. 330 para o Purisca 58, para decolar primeira curva à esquerda, Pucajamo, Aracaju. 140, transponder, 398, o controle. Confirma apenas o transponder que eu não consegui copiar? 5140. Correto, portão 03, reporte quando pronto, fracionamento pushback da 3890. Passará, 3890. Afirmo, é só confirmando, fez a CHG pro 9937. Afirmativa, autorização permanece a mesma. A partir de agora o trip 9937. Novo nome, mas a roupagem é a mesma. A3597, chame Centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. 260-1288, 3597, tem um bom dia. Bom dia. Papá Romeu, Juliette, Vitor Charlie, controle. Prossiga. Confirme seu estimado de pouso. 1-0-1-0, em Brumado. Copiado. O azul 4040, o leve desvio à direita, vai manter proa 210 por aproximadamente 20 milhas. Azul 4040, sempre livre desvio após o desvio, Leda. Primativo, após o desvio, voa Leda. Com curva direita no perfil da saída da El, Leda, pós-posição Bridge, onde intercepta Pesulo 1-6 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1-19.8, aciona 5142 no transponder. Obrigado, Campinas, nível 340, rota conforme plano, vai decolar da cabeceira 1-0, com curva à direita, saída da El, extensão Leda, pós-voa Bridge, intercepta Pesulo 1-6. Controle de saída 19-8, transponder é o 5142, vai copiar a informação em azul 4201. Azul 4201 no correto, portão 8 chama pronto, os backs na minha. Bora. Azul 4040 após o desvio autorizado, direto bridge. Direto bridge após desvio 4040. Ok, na prod bridge 4040, desvia todas as formações. Sete. Azul 4040, chame centro Recife, frequência 1251, alterne 1-3395. 251-3395, 4040, bom dia. Bom dia. No 759, a senhora identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 013, autorizado a chegar a bom fim. Papa Romeo Juliette, Vitor Charlie, chame Centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. Bom dia. Olá, Salvador, muito bom dia, eu vou 1963. 963, bom dia, informação Índia, Galeão, autorizado nível 360. Decolada 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta uppers do 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-9-8, aciona 5-1-4-7 no transpondo. Ok, livre no Galeão, 360, decolada 1-0 à direita da El, Leda, depois direto Bridge, preso 1-0, 19-8 e 5-1-4-7, 9-3. Colo 963, correto, portão 1-1, chama para um pushback, treinamento. Agora. Sala 3153, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, chegada a bom. Trip 9937, na escuta do solo. Como Salvador, está 3890 para feedback, acionamento no 3. Então 3890, só um instante para iniciar a aeronave da Trip no pushback já no pátio 3. Ele é ataque a retaguarda, na minha escuta aguardando, por gentileza. Aguardando, 3890. Gol 1759, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizada a sinal ILS, com estabilizado. 2000 pés com 1013, autorizado ILS, portará estabilizado, 1759. Está acionado para o táxi, estamos com 59 a bordo, 3 horas e 50, Salvador, Alterna. Trip 5594, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre em 1-1-8-95, ajuste no 0-3, bom voo. Empate Índia, ponto de espera 1895-1003, obrigado, bom trabalho. 9937, prossiga. Positivo, acabei de receber a DLA para 0950, vitória da conquista no 200, permanece a saída árvore direto, ok? E o transponder permanece mesmo 5197. O Latam 3890, coordene com a equipe de solo após a passagem do ATR da tripla retaguarda, livre pushback, estacionamento à porta táxi. Salvador Golo 093, bom dia, informação Índia confirma. Golo 093, bom dia, Índia confere, confins autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesolou no meio e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1, 19.8, aciona 5152 no transponto. 360 autorizado, decola da 10, curva direita da El, Leda, Leda Bridge e Pesolou no meio. 398 controle, 5152 no transponto. Golo 093, correto, portão meia dúzia, chama pronto para o SBEC, estacionamento. Ele vai chamar pronto, obrigado. Fico no 4, autorizado a linha de colapso no 0, muito calmo. Fico no 4, decolado de 2-2, controle 1-9, décima 8. 19-8, obrigado, bom trabalho. Chané 6-2-1-1, no portão 5 autorizado, reporta táxi. Ah, chama pro táxi. Está estabilizado no ILS X2 da 10. Golo no 759, com prédio de aproximação, chame torre 1-1-8-9-5. 1895, 759. De Salvador, muito bom dia, Trip 5514, decolado de sua escuta. Trip 5514, bom dia, contato radar, seja Conde, estuda e mantenha nível de voo 1-30. 1-30, autoriza a Conde, está presente. Autorizado, Trip 5514. Muito obrigado. Torre Salvador, muito bom dia. É 1759 da Gol, tá uma milha por Índia Serra, estabilizado ele é 7-10, foi checado. Salvador, 1759. 759, vento calmo, autorizado pouso. Eu pouso, vento calmo, 759. Natal, 148 a bordo. Torque 90, táxi via Índia, ponte para a torre 118 decimal 95, ajuste padrão, bom voo. Tchau. Ponte para 6895, muito bom dia, Dr. Marcos. Gol no 865, informação Índia, Brasília, autorizado nível 360. Decolada 1-0 com curva direita, perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pêsulo 1-7 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1-19, decimal 8, aciona 5-1-5-3 no transponder. Correto, portão 2, chama pronto para o SBEC funcionamento. Tá, 3153, vista para 2 mil pés, ajuste no 013, autorizada a falha, essa é bom estabilizar. Para o táxi, estaria 6211, 140, 350, Guarulhos. 6211, táxi via parte principal Índia, ponte espera torre 118, decimal 95, ajuste no 013, um bom voo. Precisa, táxi, parte Índia, no 013, vai chamar 1895, a torre 6211. Táxi com 9, solo 26, direita, solo 219. Direita, 1219. Azul 4201, no táxi via parte principal Índia, ponto espera torre em 118, decimal 95, ajuste no 013, bom voo. Salvador, muito bom dia, 1759, pista e instruções. Dono 759, bom dia, táxi via Alfa, vai observar a aeronave da Azul no táxi, agora passando através de portão 08, após a mesma ingressa Juliette, portão 04. Ativo Alfa, após passagem do Azul, ingresso para Juliette, 04, posição 759. Salvador, Bandido, Sané, 621, pode enviar. 21, ali mantém, Cassino 0. Ali e mantém. 3890, decolagem 229, controle 119, tá bom. 3098, controle, valeu, vou trabalhar. Rodou muito você, está 3890, Pucas, dá uma hora pra gente. Tá, 3890, contato radar, seta Pucas, submarinha nível de voo 330, após 2000, direto de Jambo. Subindo para 330, após 2000, direto de Jambo, está 3890. Na 6211, vento calmo, autorizado a decolar, pista no deck. Autorizado a decolar, vento calmo, pista no Dia Lima tem, cabo 010, estimado 2 minutos pra início. Número 121, decolado 31, controle 1 no 9 decimal 8. 198, 629. Controle Salvador, bom dia, Oxenéia 6219, decolou. Oxenéia 6219, contato radar, saída da El, submantém nível de voo 360. Da El 360, pode voar na proa de Leda? Após 2000, autorizar direto Leda, Oxenéia 6219. Após 2000, Leda, obrigado. Bono 649, essa é a identificação, autorizada a chegada bom, se desça para 4 mil pés, ajuste no 013. No 093, a Gol, que chega acionamento, meia dúzia. Bono 093, autorizada, reporta táxi. Eu levar, reporta táxi. Zuka 201, vento calmo, autorizado a decolagem, se não der. Uno 53, vento calmo, autorizado pouso, pista no zero. 119-8-4201, boa. Alô, Golo 963, muito bem, questionamento no nono. Golo 963, em coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o táxi. Bora, táxi. Controle Salvador, muito bom dia, o azul 4201, passando 1000 pés, perfil da Dael. Azul 4201, contato radar, saída da El, sub mantém nível de voo 340. Da El 340, 4201. No 093, segue a aeronave da companhia, vem empate principal Índia, ponto espera a torre em 118.95, ajuste no 093, bom voo. Missis frequência 12545, alter 12685. 12545, 2685, muito bom dia, bom dia. Salvador, gol no 865, para instrução de táxi. 1980 a bordo, 3 horas e 48 minutos de autonomia, alternando o caminho. 865, táxi via Índia, ponte espera a torre, 1985, ajuste padrão, bom voo. Ajuste padrão, ponte espera 1895, via Índia, bom voo. Eu 353, solo, aos 37, direita, solo, no direção 9. 2-9, obrigado. Alô, Salvador, muito bom dia, 3159, livrou, você escuta. 3159, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 03. 03, obrigado. Então, o senhor havia falado 3159, é 3153, me desculpe. No 0, perfeito, variável 029. Se via parte principal Índia, ponto espera a torre em 118.95, ajuste no 093, um bom voo. Índia, 1895, 1013, metros. Trip 5594, controle. Trip 5594, estamos sem contato com o controle Aracaju. Tem como coordenar os seus traços na frequência 120.3. E após retornar para a frequência do controle de Salvador, 119.8. Oceané 6211, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 251-13395-6211. 3514, grato. Plano 3153, chamou o solo? Negativo, só visual com gol, vai dar passagem, pode prosseguir pro motorista, confirma? Afirmo, positivo, tem bom dia. Obrigado. Número 865, decolado 240, controle 119, sinal 8. 1198, gol 865, bom dia. Azul 4201, chame centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. Controle Salvador, bom dia, gol 865 na Arbor Eletro, passa 1600 pés. Gol no 865, contato radar, saída Arbor, submanter nível de voo 360. Autorizado a sessão 360, gol 865. Trip 5514, serviço radar terminado, 66 milhas nordeste do Velho de Salvador, chame Aracaju na frequência 120.3. Trip 9937, táxi via parte principal Índia, ponte espera torre 118, decimal 95, ajuste no 013, bom voo. Índia, 093-1042, controle 198. 098 agora, obrigado. Controle gol no 093 da EL 1500, bom dia. Voo no 093, bom dia, contato da NASA, da EL, sube e mantenha nível de voo 360. Após 2000, voe direto Leda. Após 2000, direto Leda, 360, subindo voo no 093, muito obrigado. Voo no 865, voe direto Alefa. Direto Alefa, gol 865. Voo no 649, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado a sinal LS, após estabilizar. Autorizado ILS, reportado estabilizado, descendo para 2000 pés, 1649. Nove 37, ali mantém com 010. Uno 963, teclado de 46, controle 119 decimal 8. Uno 119 decimal 8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, gol 1963, bom dia. Gol 1963, bom dia, contato radar, saída da EL, sobe manter nível de voo 360. Sobe manter 360 na DAEL, solicita pro Adbridge. Voo 963, após 2000, voo direto Leda, aguardando o bridge. Após 2000, voo Leda, aguardando o bridge, voo 963. O trip 99337, autorizado a decolar, busco no 0, vento areal 029. Uno 865, chame Centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. Uno 260, 1288, gol 865, bom dia. Bom dia. Equipe 9937, código 47, controle 1998. Cento e dezenove e oito, vai para o terceiro. Gol 1093, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 251-3395, Gol 1093, obrigado. Estabilizado, localizador e glide, Gol 649. Gol 649, complete aproximação, chame Torre 11895. Torre 1895, Gol 649. Salvador, esse é o Gol 649 estabilizado. O localizador em glide vai passar o externo, trem baixo travado. Gol 649, autorizado 12, pista no 0, vento calmo. Autorizado, não no 0, Gol 649. Trip 7, subida Argo. Trip 9937, contato radar, subida Argo, sube manter nível de voo 200. Ascensão para 200, está livre da restrição? Trip 9937, está livre. 9937, ciente, livre de restrição. 1963, autorizado direto bridge. Está presente voa bridge, voa 1963, grato. Direita sala 219, voo 9649. Sala voo 9649, livrou a pista. Voo 9649, táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, voo 9649. Gol 1963, chame centro Recife, frequência 1251, alterne 1395. 1251-1393-95, obrigado. Confirma, para acionamento teste. Teste a porta no corte, aqui na 1003, temperatura 28. IP5362, bom dia, sua notificação, autorização da BOMF, no ponto ideal, desce para 4.000 pés, ajuste 1013.